A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Particularmente, eu acho uma grande besteira essa onda de alimentos naturais cultivados e isentos de agrotóxicos e das tendências politicamente corretas dos tristes adeptos ao veganismo que, como góticos da alimentação, comem suas acelgas com tofu, ouvindo temas bucólicos do Smiths, né? Mas voltando aos tempos das saborosas décadas de 80 e 90, não havia problema algum em entupir nossas artérias com aquele churrasquinho de gato. Filé mignon. Isso, vendido aí nas paradas de ônibus. É, tinha também o churrasco grego, né? Outro também dos bons. É fantástico. Agora, do que eu sinto mais falta era quando o Ministério da Saúde era uma coisa que nossos pais ouviam falar que existia, né? Mas que era ignorado quando eles compravam para nós guloseimas que eram trocadas as frutas por ácido sulfúrico em suas composições. Ardia na garganta. E que garantiam cáries e outros males a todas as crianças, né? Roda baleiro, atenção. Quando o baleiro parar, põe a mão. Pegue a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite que diz a melhor bala que há. Bala de leite que diz quando o baleiro parar. Bala Juquinha, bala Sete Belo, Mentex, que na época nem era hit de semáforo ainda, né? O Lolo, que depois acabou virando Milk Bar. Bala Pletz, que já falamos aqui no programa, era aquela que era vendida em fitas, né? Sim. O Ice Pop, Paçoca Amor, acho que tem até hoje. Ainda tem, assim como a Pipoca Emília, né? Eu acho que eu nunca rasguei uma Pipoca Emília. Bala de Leite Kids, Dadinho, que eu gostava, mas hoje, cara, hoje em dia parece que eles colocaram o dobro de gordura naquela porcaria. Verdade. Teta de Nega, que possivelmente foi o mais próximo que eu cheguei dos seios de uma mulher durante aquela época. Doce de abóbora, né, em formato de coração também. Tinha de batata também. Também. Um clássico. Doce de banana em copo comestível, que muitas vezes vinha com uma mosca dentro ali. Sorvete de máquina, cheio de abelha, lembra? Nossa, sim. Que quando quebravam as garrafas das máquinas, os donos das chimbocas substituíam por garrafas de Coca-Cola. É verdade. Nariz entupido, que parecia o focinho do Alf. Igualzinho. Muito bom. E não eram só as cáries que as guloseimas nos proporcionavam, não. Tinha também o perigo iminente de uma contaminação gerada por doces vendidos na rua com ovos e coliformes fecais na composição. Verdade. É como as queijadinhas, né, vendidas ali nas ruas de São Paulo. Também a punheta de estudante. Vendida nos mais tradicionais tabuleiros da Bahia junto com outras coisas. Eram verdadeiras delícias que de vez em quando nos deixavam trancados nos banheiros urinando ali pelo bumbum. Que escroto. Outro perigo à integridade física era as balas soft, né? Que corria a lenda que centenas de crianças teriam suas vidas ceifadas por conta de uma que escorregou garganta abaixo, saliejando ali. Ah, mas isso é verdade, cara. Mas você conhece alguém que morreu? Eu achei que toda a herança do meu pai ia ficar pra mim por conta de uma bala soft. É mesmo? Porque a minha irmã se engasgou com uma e começou a ficar verde. Não fosse um benzedor da rua lá que juntou uns galhos de arruda e blum, blum, blum, e a bala soft saiu, desceu maravilhosamente. Na benzida? Na benzida. E eu que ia ficar com toda a herança sozinho, vou ter que dividir com ela. Ai, meu Deus. E é engraçado que nossos pais muitas vezes quebravam, né, as balas pra gente chupar ali, pra que não embarcasse numa viagem ali de encontro ao Criador. Mas isso tirava toda a adrenalina do perigo de se chupar uma bala soft. Aquilo quase que separava os homens dos meninos, né? Hoje as balas soft eu acho que nem existem mais. E os seus genéricos são fabricados com furinho, né? Pra quando entalar na garganta da criança, você conseguir respirar. Tal qual a tampa da Bic também. Ganhou um furo pra parar de matar a criança. Esses são os novos sabores do lanche Mirabel. Chiló. Injeção, beliscão e chinelo. Isso que tá escrito aqui é só para enganar os trouxas. a ouvinte Jussara Porto, que nos sugeriu o tema, né? Nos disse que uma vez estava chupando uma bala soft, aí estamos falando dela, enquanto davam uns amassos com um rapaz atrás da cantina da escola, cara, dentre os botijões de gás. Safada. E no meio da carícias ali, por debaixo da saia com pregas da educação física, é verdade. E dos beijos ardentes, a bala soft verde, que tinha pretensão de ser sabor limão, né? Acho que só pretensão, né? Porque não tinha gosto de limão. A de uva chegava perto. É. A bala escorregou garganta abaixo até entalar. Nisso ela começou a engasgar e o garoto que estava com ela não pensou duas vezes. Virou a Jussara e as costas dela contra o peito dele. E passou cerol nela. Não, ele comprimiu o abdômen, como manda o SAMU. Manobra Hellish. Até cuspir a bala lá pelo décimo movimento. Mas esta atitude heróica teve consequências, pois no momento da manobra, passavam pessoas por lá que viram uma garota de blusa aberta, com a calcinha no joelho, sendo pega por trás. Conclusão, ela teve que ser sacada da escola, transferiu de escola a querida Jussara. Ô Jussara, que infância você teve, hein, garota? Agitadíssima. Será que ele escondeu o Sparks? Se não faça barulho, as paredes têm ouvidos. Deve estar muito bem guardado. Já o ouvinte Denis Moreira, de Jandira, disse que certa vez comeu um bolo que vendia em mercearias, que ele chamava de Banana Maria. Lembro. Você lembra do Banana Maria? Possivelmente fazendo alusão à Ana Maria Puma, que consistia num bolo em formato de banana achatado com três florzinhas. Cara, era uma delícia. Que saudade. Caramba, o cara lembrou disso. Ele disse que tentava imitar o sabor banana, mas que possivelmente era feito de cera de ouvido de mendigos. Aí ele disse que certa vez comeu um desses e teve tanto vômito e diarreia que teve que limpar o Forevis com um ventilador soprando. Terrível, cara. Como se não bastasse todos os venenos que a indústria de doce nos enfiava goela abaixo naquela época, nossos pais tinham que nos colocar cabrestos para nos conter ali diante dos apelativos e ridículos brindes, aqueles que vinham nos doces. A gente pode citar como exemplo aquela maldita Maria Mole, que vinha também num copo de sorvete, imitando um gelado, né? Sim. É aquele copo mastigável, mais murcho também do que saco de velho, né? Terrível aquilo, cara. E nesse doce dessa Maria Mole, a gente encontrava ali, além das bactérias todas, né? Lembra que vinha umas miniaturas de raquete de tênis, uns aviõezinhos, uns balões de ar e tantas outras porcarias que vinham ali encrostadas no doce, que depois de removidos em um ritual, né? A gente chupava até limpar tudo, lembra, cara? Ficava pegando aquela... Pode crer, cara. E pra tirar a Maria Mole do vão das cerdas da raquete ali. É verdade, não tinha quem conseguisse limpar aquilo na totalidade. A bexiga que ela conseguia inflar por pelo menos uns 5 centímetros de diâmetro, que era o máximo que chegava. Era pequenininha. Ela estourava e ainda voava açúcar no olho da gente. E tinha também um carrinho que vinha com uma bexiga, que você enchia a bexiga. E o carrinho... disparava. Soltava o carrinho, rá, corria ali por mais ou menos uns 20 centímetros. Me lembro também desses brindes, tinha aquele arrozinho cor de rosa, lembra? É verdade. E sempre vinha também uma bexiguinha amarrada ali e tal. Sem falar em outros clássicos aí, como os anéis, né? Quantas meninas ficaram noivas ali com 6, 8 anos por conta daqueles anéis que vinham no chiclete. É. Falando em brindes, Alexandre, os chicletes, né, vinham geralmente com figurinhas, mas o chiclete tatu vinha com uma tatuagem, né, que logo que saía da embalagem já levava uma lambida, né, pois o decalque era feito com água e você comprimia em algum lugar do seu corpo e tava lá aquela porcaria daquela tatuagem borrada, maldita. A minha avó ficava falando assim... Tá parecendo um cadeieiro. Parecendo o quê? Um cadeieiro. Cadeieiro. Porque naquela época a tatuagem era coisa de presidiário. É verdade. Outros brindes, né? Tinha ali o pirocóptero, aquele pirulito que virava um helicóptero. Geralmente caía pro muro da casa vizinha e não voltava. Exato. E tinha a bala PES, né? Que vinha com um porta-bala da Disney. É verdade. Você dá uma apertada assim na cabeça do Pateta, a bala subia. E o mais escroto de todos, em minha opinião, a caixinha de surpresa que você comprava e não sabia o que tinha lá dentro, né? E a gente sempre imaginava que iríamos encontrar um brinde fantástico e aí você abria aquela porcaria, tinha três chicletes e aquele joguinho pela gravidade você tinha que encaçapar três bolinhas em três furinhos. Era uma porcaria aqui, cara. Está no ar o delicioso pirocóptero, o pirulito de boa. Agora, de todos, talvez o mais politicamente incorreto era o cigarrinho de chocolate Pan. Lembra dele? Claro. Que tinha um garotinho com um cigarro na embalagem, mas naquela época, onde era possível fumar até em berçários, a TV era entupida de publicidade desses bastonetes do inferno. Lembrando a todos os ouvintes do Agente 86 para seguir-nos lá no Twitter, nossa fanpage no Facebook, nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. E faça como a Jussara Porto, que mandou essa dica da guloseimas dos anos 80 e 90. Mande um e-mail para falecomagenteem86 com uma sugestão. Quem sabe não vira um episódio aqui no nosso podcast. Falando em Ana Maria, lembro quando eu estava ali na quarta série, tinha um gordinho com o nome de João que todo dia levava de lanche para a escola uma Ana Maria. Ele tinha lá seus 90 quilos com 10 anos de idade, não era à toa. Uma vez a molecada pegou escondido a Ana Maria dele e levou pro banheiro. E cerca de uns 6 garotos passaram a Ana Maria nos lugares menos iluminados do corpo. Ué, cara, desgraçado. Cara, foi horrível. Ana Maria saiu do banheiro mais peluda que um gambá. Agora vem o pior. Filha da puta do gordinho comeu. Não. Só deu uma sopada na Ana Maria.